noite passada vi você discutindo com o seu namorado. Parecia infeliz, você olhava pra mim querendo fingir. Traga logo esse cara, vê se volta pra mim. Ele te deixa em casa todo fim de semana e sai com os amigos pra se divertir. Mas você não percebe, ele tem mais de 20 mulheres, por que você não vê? Mas você não entende por quê. Será que não sente pra quê? Vai se prender. Chora, toda vez que me vê, chora. Eu quero você, sinto falta desse amor. Calor.